de hoje será sobre a concordância nominal. Como o próprio nome já diz, concordância entre nomes. Vocês aprenderão a relacionar um só adjetivo a dois ou mais sujeitos, além de diversos termos específicos que geram muita dúvida na hora de escrever. Vamos lá? Podemos observar o substantivo concordando com o artigo, adjetivo, pronome e numeral. Essas palavras vão se relacionar e acordar entre si. A regra geral da concordância nominal é justamente observar o primeiro substantivo, a partir dele fazer as flexões nas demais classes de palavras. Vamos observar no material em PDF os dois exemplos a seguir. Primeiro exemplo. Vendi meu velho carro. Então, vamos observar o substantivo no caso, ok? A palavra carro seria o substantivo. Ela é uma palavra masculina e está no singular. Daí, na frase, temos o pronome meu e o adjetivo velho. E os dois concordam com o substantivo, pois também estão no masculino e no singular. A nossa segunda frase seria os altos pinheiros foram enfeitados. Temos nessa frase a palavra pinheiros como substantivo. E é uma palavra masculina que está no plural. Então, o artigo os está no masculino e no plural. A palavra altos, que seria o adjetivo, também está no masculino e no plural. A palavra enfeitados é outra característica na frase e seria o nosso segundo adjetivo, correto? Ela também está no masculino e no plural. Acompanhando assim a flexão desse substantivo e analisando a frase, podemos observar que ela não causa dúvida na hora de fazer a concordância, correto? Agora, se for ao contrário, como vamos fazer? Temos duas possibilidades. Uma delas é, se esse adjetivo estiver anteposto antes, ou seja, vindo antes do substantivo, nesse caso, ele vai concordar com o substantivo mais próximo dele. Temos aí o seguinte exemplo. Velhas, revistas e livros. Temos nessa frase dois substantivos e com um adjetivo que está vindo antes. Então, vamos observar que eu fiz a concordância do substantivo com o adjetivo mais próximo, que seria a palavra revista. É um adjetivo que também está no feminino e no plural, acompanhando assim o substantivo que também é feminino e também está no plural. Esse seria um caso, portanto, de um adjetivo anteposto. Já na nossa segunda possibilidade, vamos falar se o adjetivo pós-posto, quando ele vem depois, que é o que geralmente acontece quando construímos as nossas orações. Colocamos o adjetivo pois. Bem, aí nós temos duas possibilidades. A mais utilizada, que seria um consenso maior entre os gramáticos, fazendo a concordância com a totalidade desses substantivos, prevalecendo o masculino. No caso a ser substantivos diferentes, como no exemplo da frase o vale e as montanhas são frescos, temos dois substantivos. O vale, que é uma palavra masculina, está no singular, e montanhas, que é uma palavra feminina, e está no plural. O adjetivo frescos está no plural e no masculino. Por quê? Porque, lembrando que a concordância, quando falamos de substantivos depois do adjetivo na totalidade, prevalece o masculino. A outra possibilidade é o nosso primeiro exemplo, que nós concordamos com o substantivo mais próximo, como aconteceu aí, mas não é a concordância mais indicada. A mais indicada seria a que prevalece o masculino, mas não estaria errado dessa forma. Exemplo. A Marinha e o Exército Brasileiro estão alerta. Tenho a palavra Marinha como substantivo feminino, Exército como substantivo masculino. A palavra Brasileiro está em concordância com a palavra Exército. As duas estão no singular, e são masculinas. Agora, se fosse seguir a regra, a palavra brasileiro deveria estar no plural, seria brasileiros. Mas ambas as formas estão corretas. Mas vamos dizer que a primeira é mais aceita. Então, para fixar, a regra geral é artigo, adjetivo, pronome numeral, acompanhando o substantivo, isso no caso de alguns substantivos ou mais adjetivos. Agora, quando for ao contrário, vamos observar se o adjetivo está antes ou depois ao substantivo, para daí seguir as duas regrinhas. Agora, nós veremos como ocorre com alguns termos específicos. Lembrando que já vimos como, regra geral, a concordância nominal trata da concordância entre nomes, tendo foco principal no substantivo, aí os demais termos vão se ajustar a ele. Mas alguns termos específicos necessitam de atenção, como é o caso da palavra é bom, necessário e proibido. Nesses três casos, quando nós tivermos um determinante, essas palavras devem funcionar como adjetivo, fazendo assim uma concordância realmente. Agora, se nós não tivermos um determinante, elas se manterão no masculino e no singular. O que seria um determinante? Geralmente será um artigo. Um exemplo para vocês. A frase, proibido a entrada de animais. Ela não possui um determinante. Essa frase é muito comum na entrada de comércio e tal. E geralmente está escrito errado. Proibida a entrada de animais. Eu já vi muitas vezes. E não sei se vocês já viram. Mas reparem da próxima vez. Quando temos o determinante, a palavra proibido vai concordar e passar para o feminino. Proibida. O mesmo acontece com bom é necessário. Necessário, entrada de animais. Necessária a entrada de animais. Então vamos entender que com determinante concorda. Sem determinante prevalece no masculino e no singular. Já os termos, as palavras anexo, obrigado, incluso, próprio, kit, são termos adjetivos. Portanto, vão concordar. Então, vai um exemplo para vocês. Sabe aquele e-mail que a gente manda? Segue em anexo a solicitação? Gente, não precisa desse em anexo no e-mail. Não é necessário essa preposição. Anexo é adjetivo. Então, diremos, segue anexos os documentos. Ou seja, anexas as petições. O mesmo acontece com obrigado ou obrigada. Homens dizem obrigado, mulheres dizem obrigada. Afinal, estamos falando de um termo adjetivo. Então, vamos concordar. Ela disse obrigada. E no caso, próprias, eu própria. Elas próprias consertam o cânon. Então, os termos adjetivos é uma classe de palavras variável. Então, fará a concordância, assim fica mais harmonioso, ok? Vamos observar no PDF, no caso do termo só. Ela pode ser invariável, no caso de um advérbio. Equivalente somente ou adjetivo. Equivalente a sozinho. Então, quando for advérbio, no caso dessa palavra, invariável, ela vai se manter. Atenção, como advérbio, ele é invariável. Agora, como adjetivo equivalente a sozinho, aí nós vamos fazer a concordância. Já que é adjetivo, classe, variável. Exemplo para vocês. Eles viajaram sós. Elas viajaram sozinhas, ok? Nessa frase, nós temos a expressão a sós. que é um caso, ela é invariável, ela não muda. Já no caso da palavra todo ou toda, é que é muito diferente de todo ou toda a. Todo e toda passam ideia de qualquer. Exemplo, todo homem é só, qualquer homem é só. Então, passando essa ideia, utilizaremos todo e toda. Agora, quando falamos de todo o e toda a, nós passamos a ideia de inteiro. Exemplo, toda a casa foi reformada. Ou seja, a casa inteira foi reformada. Então, cuidado ao utilizar essas expressões. Se eu disser ou escrever toda a casa sem o A, daria a ideia de qualquer casa foi reformada. Vamos dizer assim, a ideia de todas as casas daquela rua foi reformada, certo? Então, vamos lembrar que com o artigo dá ideia de inteiro. E sem o artigo, temos a ideia de qualquer. Falando dos termos alerta e menos, são invariáveis também. Então, não sofrem flexão. Exemplo, os alunos estavam em alerta. Apesar do os alunos, no plural, não vamos dizer que eles estavam em alertas. Outro exemplo, a prova foi menos difícil. Apesar de a prova, a palavra prova ser feminino, não vamos dizer a prova foi menos. Menos sempre é invariável. Temos também, no caso da palavra meio e bastante, eles podem funcionar de advérbio e nesse caso serão invariáveis quando eles funcionam no advérbio. Ou com adjetivo, aí serão variáveis. Vamos observar no PDF, temos vários exemplos para vocês. Ficamos por aqui, até a próxima, professora Márcia Lima.